cruzamento. Reportará após cruzamento, vem aqui, Mike. Então, lógico, é manter a posição. Já há alguns minutos observo que o seu transponder voltou a trabalhar, tá bom? Ciente, 01. Que Mike já efetuou o cruzamento, senhor. Que Mike, chame o controle 208. Pula 208, controle. O azul 699, livre decolar, 120 graus, 12 lines. Livre decolar, azul 699. Papa Romeo Vitor Delta Lima, chama Recife, frequência 251. 251, Vitor Delta Lima, boa tarde. Então vou decolar o outro lá, que vai no mesmo setor seu. Fox Tango Oeste autorizado, aliás, decolada 17, 120 graus, 129. Controle, muito boa tarde novamente, é Papa Tango, no VMAC Mike. Bom, vamos ver aqui, Mike, é o controle, meu cordial. Transponde agora 0167, prossiga na réa forte, visual e na escuta, câmbio. Tá, aqui, transponde 0167. Vetoração, direita 230, continue descendo para 2.000 pés, com 1.012, está limitado pelo localizador, está seguindo a aeronave da Trip, o número 2 para pouso, câmbio. Direita 230, limitado logo dentro para 2.175. Controle 208. 6909 com 2-1, controle 20-8. 208, boa tarde, obrigado, azul 6919. Oi, Salvador, boa tarde, azul 6919, decolou da El, está cruzando 2.600. Azul 699, controle e contato radar, câmbio. Ciano 43, esse é o controle, desça para 5.012, chegada é bom. Deu 1.012, chegada é bom, Ciano 43. Controle Tango Oscar, decolou 17, curva direita, mantendo a axé. Ciano normal no transponder, Tango Oscar. Normal. Eu acho que agora passa a receber a resposta do seu transporte. Positivo, 0146. Qual estimado para pouso em Siri? Mais 42 está presente. Ok, recebi. Quatro, nove, uno, cinco milhas para o externo em aproximação, reduz a checa o trem, torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 5 milhas, chamando a torre, 18-8-9-5, trip 5-4-9-1. Gol, 1-7-5-5, esquerda 120 para o localizador, chame estabilizado. Esquerda 120 para o lock, reportaria estabilizado, 7-5. Torre Salvador, boa tarde. tarde, 35491, estabilizar o localizador. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardar a autorização, 35491. Tende retornar em voo visual. Ok, proposto e aceito 1924, retorno visual, no ciente do toque arremetido. Querido decolar. 77, decola 24, controle 208. Trocando 208, gol 1077, boa tarde. Barinha aqui, Mike, o voo visual é até a preto forte. Afirmativo, senhor, até 20 milhas para treinamento. Ah, ok, 7. Controle, gol 1077, decolou, 2 no pé, curvando à direita. Gol 077, é o controle, contato radar. 7. 0, 18, Oscar. Muito bom. Localizador, gol 1975. 755, a distância do externo agora 8 milhas em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1895, cadê? 1895, muito grande. Controle, Papa Romeu, Mike Eco. Mike Eco, hoje, controle. Veio decolado, transferindo com o Pro de Manati. Corredor Axé solicita Pro direta, 1000 pés, 02 a bordo. Está autorizado. Chamará Visante TR, ó. CIF 350, via Paris 58. Acaba da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5163. Autorizado 350, também CIF, via 358. 0, Telepuco, Caju, 208, controle, 5,6, transponda, Azul, 4206. 4206, confirmando 5,163 no transponda, chame para o feedback, senhor. 1,63, 4206. Salvador, 35491, na curta final, baixa travada. Livre pouso, 120 graus, 159, pista 10. Livre pouso, 5491. Dê mil pés até ferir? É, extensão é essa, senhor. Ok, chame no Traverso Farol da Barra. Traverso Farol da Barra. De pouso. Aguardar, não. CIF, frequência 251. 251, boa tarde, obrigado, azul 6919. Boa. Quatro navios no solo, 28, direito, 29, solo. Direita, 129, boa. Farol da Barra agora, quando volta. Cinto, frequência livre, bom voo. Fernando da presença, agradeço. Cinco, quatro, nove, um, ataque Chile Juliette, para o Ponte 3. Alvo Juliette, Ponte 3, ou 549. O 612 é o controle, autorizado via chegada à área, ajuste 1012. Gol 1077, chame Recife, frequência 1251, Camilo. Ok, trocando Recife, 1251, boa. Boa. Eu sumi o 61, não faço 3. Eu não entendi? Meu bem, 61, não faço 3. Na via chegada, livre LS, Oceano 6143. Sim, esse via está autorizado, está 3, 61, não faço 3. 531 no direito, 129 só. 129 também. Solo Salvador é o 5219, boa tarde, informação passar 180 para a vitória. Falou, gol 1755, livrando a 55. 1755, repórter, ataque Juliette. Boa tarde, da Juliette, 1755. 5299, pronto, cópia? Prossiga. Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, sai da Arbora para o direto. Controle 120, décima 8, transponde 5175. Veremos para coordenar o nível 160 para o 5299. Afirma, autorizado o 160, conforme. 5175, saída Arbora para dar bola direto. 160 autorizado, decola da 10, saída Arbora para a direto. Acionou 5175, o controle 120, decimal 8, 5219. Correto, 35 para o feedback, será? 510, 182 da borda, 6 horas de abril. 055, táxi via Índia, no ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. ou meia dúzia? Meia dúzia agora, 755. 143, completa final, torre 1.895. 895, até mais. Boa tarde, Cinema 143 na final. Cinema 143, continua aproximação, reporte no externo com o trem baixado travado, que negar 1-0, 1-2. Vai reportar. 2-0-0, está pronto, a linha de colapso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós, gol 1-0, 5-5. 2-0 colapso, gol 1-0, 01, contacta a torre agora na frequência 118, decimal 95. 118, contacta a torre. 7 direita, Xé, controle 1208, transponda padrão. Salvador, Olimpo 01. Olimpo 01, prossegue na escuta. Está mantendo 1.500 na outra fora de Itapuã, com intenções de realizar que está tendo emitido. Gente, o Olimpo 01 está avisado com tráfego no final da 1-0. Afirmativo. Pode ser se enquadrar como o número 2, a retaguarda do tráfego informada. Gente, a retaguarda do tráfego no Olimpo 01. Puxa, na 6143, informação de tráfego, P3 da Força Aérea Brasileira. Do seu tráfego no litoral sul. Passei, passei, travou, passou externo, 6143. Gente, agora a pista livre, vai ser na 6143. Ei, livre pouso, 6143. 6143, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Cinco, decolar 237, transfere controle em 120, decimal 8. 208, 1055. Controle Salvador, boa tarde, 1055, decola 1200 na Léo. 1055, contato rodada decolagem, sobe nível de voo 360, pelo Léo. Assim, 360 na Léo, 1055. Onde autoriza o novembrinho aqui mais para a sessão para 2000 pés, novembrinho aqui mais. Gente, novembrinho aqui mais, autorizado. Autorizado 2000 pés. Siga com a gente 05, vai escutar. 055. Aguarde. No 43, no solo 39, libera a direita, chama o solo em 121, decimal 9. Livrando 219, obrigado. Aguarde, guardião 05. Passa da El, abaixo do 130. Livre da restrição. Ah, livre da restrição, gol 055. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. 0, vento 1, 1-0 graus, 1-5 nós. Olímpio 01, arremete a autorizado Brasília, 380, ganha informe, jogou 1-7. Na cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída Arbor, após Arbor eleva. Controle no 20, decimal 8, transponda 5-6-0. Autorizado Brasília, nível 380, da via Aperzolou 1-7, decola da 1-0, primeira curva direita. Saída Arbor, transição eleva, 1-2-0-8, controle. Transponder 5-1-6-0, 3567. Rádio 3567, para o pushback, acionar. Tá lá. Imagem cumpriu a norte, vento 1, 00 Direcionamento Chemitex, Romeu Oscar. Romeu no 2, está autorizado final do procedimento, repórter estabilizado. Portaria estabilizado, vou no Romeu no 2. Olímpio 01 no perna do campo. Sente a parte pronto para girar a base, Olímpio 01. 01. Condução no guardião 05. Sente, guardião 05, mantém minha escuta e agora transferência. Ah, uma escuta para transferência. Fizeram condições de gerar base, está presente? Olímpio 01, condições de gerar base, está presente, tem tráfego chegando em Duna nesse momento. Afirmativo. Gerar base, chame na final, Olímpio 01. Gente, Olímpio 01 está ingressando na base visual, colhe ponto pela baixa. Guardião 05, transfere controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, grato, boa tarde. Salvador, Santos 3217, a ponte 4, por estacionamento. Prezado, Santos 3217. Boa tarde, Guardião 05. Prossegue para João Duval, vai prosseguir 500 pés. 500 pés. Feira de Santana, mas o destino final será João Duval, não. Vão pousar lá no quartel do 35º Batalhão de Infantaria, 35 vezes. Positivo, 05. Mantém 500 pés, condições visuais, é ponta livrando da CTR. E quando possível, se chamar de pouso. CPR livrará, informará. 01, está na curva final, 37 graus. Gente, autorizado toque arremetido, Olimpo 01, no vento 130 graus, 13 mais. ILS avistando, gol no meio, no 2. No meio do 2, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 195. 118, decimal 95. Ah, 1895, muito obrigado, boa tarde. Santana 130, o 055. Salvador, muito boa tarde, chegou no meio, no 2, ILS é que foi, deu no 0. No meio, no 2, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ok, negão, no 0, no 2. Tem que aguardar a pista livre, vou no meio, no 2. Mantém a posição, aquilo é o meu Oscar. Olimpo 01, socorre Meteor 44, ingressa na 20, aguarde para girar a base. Olimpo 01, ingressa na 20, aguarde para girar a base. Gol no 612, livre pouso, pista na 0, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 2 nós. Livre pouso no 0, gol no 612. Papá, autorização para Brasília, posição 8. Confirma destino e horário do plano, por gentileza. Destino é Brasília, horário Zulu 2017. Se puder adiantar, só saída para ele. Arbora após Arbora, eleva. Gol no 567, sem chegar seu plano, me chama. Obrigado. Alfa e a reportagem da Juliette para a Grande Parte Principal. Vai reportar da Juliette, Prova 4306 com 105 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, Fernando Aracaju. A3217, comandando iniciou o pushback, aguarde o embreagem da Azul passar reta guarda, pode estar autorizado para continuar. Ok, 3217 aguardar. 206 taxi ainda, no ponto 01895, a gente mudou, por favor. 206 taxi ainda, contrário, 206 azul 402. 612, no solo de 47, libera direito, time solo em 121, decimal 9. Sim, direito 219, no 612. Solo, o 3217 já está com o motor acionado, não pode iniciar rapidinho? Até o azul chegar vai demorar bastante, legal. O senhor demorou bastante para iniciar, tá? Então aguarde o embreagem passar essa guarda. Vamos aguardar com muito boa vontade, mas demoramos esse tempo todo, porque o nosso amigo do Finger não tirava o fim. Estamos aguardando. Ah, tudo bem, tudo bem. Alô, Salvador, boa tarde, o gol 9602 de Zona Foxtrot. Gol 9602, de passagem ao P3 da Força Aérea, após siga o reporte. Antes da Juliette. Ok, vai seguir aeronave da Força Aérea e reportante da Juliette com 9602. TRIP 5464 para Maceió, autorizado nível 190, na cola da pista 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponda 5171. Autorizado então Maceió, nível 190, decola da pista 190, curva à esquerda, saída Puca, Caju, transponda o controle 1208, curva que transponde 22. 5171 no transponder, trip, chama para pushback acionar. 5171 no transponder, vai chamar para pushback. Trip 5219-43 para pushback acionar. Autorizado, trip, pushback acionar no parte 3, chama o táxi. Mil pés para o novo Mac Mike. Livre, novembro, Henrique Mike. Livre para o Lutas. 4206, transporte 0, 5-0. Gente, mantenha ponto de espera, o azul. Ponto de espera, 4206.

3P529 para o táxi, 44 a bordo, estamos com 4 horas e alternamos Salvador. Para o táxi, 3217-183330 Guarulhos. No 7, vi ainda, ponto que para 1895, ajuste 62, novo. 1895, ponto para, obrigado. 5299 segue o Tano, ponto de espera 1895, ajuste 1012, bom voo. Libertank chamando Torre, 1995, 5299. Confirme, o Papa Tango, Índia Sierra Serra. Serra, prossiga o controle. ...206 decolado aos 5-3, transfere controle 120, decimal 8. 208, azul, 4-2, meia gráfica. Tano, transponder 0123, prossegue no corredor Axé, pode falar da barra? O Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, confirme a altitude que mantém. 00 graus e no 3 mais. O Lico 01 está girando base com o frente baixado e travado, informa que é o curso final. Ok, sempre estão livre pouso, piscina 0, vento no 2, 0 graus e no 2 mais. 0. Bahia, a travessia da Bahia de Todos os Santos, prosseguindo na proa do farol da Barra, mantendo 500 pés, o quilômetro Oscar. Tente o prazo. November Yankee Mike solicita regresso. November Yankee Mike, condições visuais via corredores, reporte rotatória. Reportando rotatória, November Yankee Mike. Azul 4206, na escuta do controle? Afirmo. Siga. Azul 4206, contato radar já foi estabelecido, continue subindo ao nível de voo 350, acede a PUCA. Saída PUCA 350, Azul 4206. Sim, ativo, atente a tráfego informado e tenha um bom voo até Morro, quilômetro Oscar. Desça ao nível de voo 050, a chegada é Mari. 050 na Mari, 3244. Na 7, na escuta da torre, Duda, tá? Mais quanto pra você? Ali mantém, piscina 0. Mais um minuto para estar pronto. Ok, pode alinhar e manter, piscina 0, tá no 3217. Ok, vamos alinhar e manter e aguardar. Vem no seu solo 55, acessando a frequência livre. Dois, Salvador, boa tarde, 252, Mário da Trip, pronto, ponto de espera no 0. Boa tarde, mantém ponto de espera, Trip 52, 1 no norte. Tinha 3217, livre decolagem da 1 a 0, vento 1 a 2, 0 graus, 1 a 5 nós. Entendi. 5, 2, 1, 9, após a rolagem do TAN, ali mantém, piscina 0. Após a decolagem do TAN, ali mantém, 5, 2, 1, 9. Voa 1, 2, 7, 3, esse é o nível de voo 060, chegada bom. Autorizado. Bom, filma 273. Siga em acesso à serra. Ativo, é porta visual. Siga-se a serra. Né, tinha que ser a serra. Siga Lemos. 3217. Contagem 3217, contato rodando decolagem, sobre o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 3217 da TAN. Somente visual com referências, pode voar na Proje da EL, 3217. Livre, voe Leda. Leda, obrigado. Vá Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle, prossiga. 0 graus, 1-3, nós. Livre de colagem, 5-2-9. Gente, o Romeu Oscar Bravo está prosseguindo, vai fazer o cruzamento na flor do farol e apoio direto Serra Índia com Índia. Gente, mantendo 500 pés com condições visuais, temos um tráfego sobrevoando a Ponte Nova, mantendo também 500 pés, é o Yankee Serra, Serra, fica atento ao tráfego. Reporte visual com Serra Índia com Índia. Vicente, e antes a Serra reporte visual com o local de pouso lá na Aldebrecht. Desça para 2 mil pés, o ajuste permanece no 0 no 2, está autorizado final do procedimento de LS X-Ray, reposto estabilizado. 2 mil LS X-Ray, reportará estabilizado, 5446, 612. Azul 4206, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. 2545, 2025, Recife, azul 4206. Papapá, eco, papá, serra. Papapá, eco, papá, serra. Identificação, contato radar estabelecido. Agora afastado de Salvador a 7,8 milhas. Foi na proa de Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim. Reporte no ideal. Positivo. 90 aqui, Mike, visual com o campo. Afirmativo, visual com o campo. Chama a torre, 118.95, com pouso. 118.95, obrigado. 12, Apache Control, good afternoon, 35219. Good afternoon, 35219, rate contact on takeoff, climb level to level 160 on Arbor Departure. Arbor Departure 160, no restriction. Climb, follow the chart, the 35219. Roger, he is reaching 3,000 feet. Oh, 35219, I have Embraer 320 on my arrival. Roger, no problem. Portão 3, pushback, saneamento. Autorizado, pushback, saneamento, 3567, Amtrak. Autorizado, pushback, saneamento, 3567. Eu preciso do final do 97, quer negar o 90 no 2. Já tá escutando na final do 97, vamos ver que mais. Eu voei. O 35446, para informação, temos um helicóptero mantendo 500 pés na faixa litorânea do comércio aí, não vai interferir na sua aproximação. Ok, obrigado, 5446, agora já no localizador. 446 completa final, torre 1895 no pouso. 1895, obrigado, boa tarde. 3894, seguindo 50. Vente na 3894. Oi, Salvador, boa tarde, é 35446. 35446, continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, quem negar 10, 12, boa tarde. 12, reportar baixado e travado, 5446. Dan 3217, chama Recife, frequência 1251, secundário 133, decimal 25, com voo. 251, 3325, obrigado. Polo 5464, solicita o Xenana. 464 autorizado, Tipex, na chama. Autorizado, vai chamar pronto para o táxi, 464. Pai, fala. Agilize o cruzamento, Olympus, agilize o cruzamento ao estacionar no pátio, frequência livre. Alô, esse é 6259, na 10, São Paulo, 340, por favor. Boa tarde, 6259, aceito 3000 ou aguardo 34? Aceito 3000, senhor. Você poderia confirmar? Cidade 6 da Eco Papaserra. Eco Papaserra, desce ao nível de voo 070. Controle 120, decimal 8, transponder 5411. Graus 129, check o trem. Baixa, travou, livre pouso, 5446. Vemberenque Mike, no solo 05, autorizado. Deck track, taxi, tá parte 4 aqui. Solo, Salvador, tá 3897, pra matar um babá. 3897, autorizado, Guarulhos, nível 320. Cola da pista 10, saída da El, após a El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta uniformes Luno Meio e segue conforme plano. Controle 120, decimal 8, transponda 5422. Intercepta o Loki na proa 045. Proa 045 para Loki, 3294. Positivo, atente o tráfego à sua direita. Aviso álcool mesmo, 3294. Gente, o 35219, atente o tráfego agora na posição de 2 horas. 2 horas está 3 milhas no fio, usando 4 mil pés de descida, 2 mil pés, na né, 420, já é com mais. 7755 autorizado para Confins, nível 360, escola da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge, Bridge interceptando em pausa Lula Meia. Controle 120, decimal 8, transporte 5193. 30360 para Confins, a pista 10, saída da El, Leda, Bridge, após a Perzulo 16, controle 1208, transpone 5113, o voo no 755, está no portão 6. Correto, no 755, chama para o pushback, senhor. Gente, o voo no 755. Só 35, a minha pesa iniciando. Para o táxi, 35464, com 59 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternativa da taxa. 464, Sede Marília, no ponto de espera 1895, NH12, bom voo. Autorizado, tá? No ponto de espera, vai tomar conta da completa. 34, não vai. Tem autorização no voo no 567? Afirmo no 567, autorizado Brasília, nível 360, de uniforme do voo no 7. A cola da pista 10, saída Arbor, após Arbor Eleva. Controle 120, decimal 8, transponda 5420. Autorizado 360, por Zulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, após o Eleva. Controle após 208, transponder 5420, o voo no 567. Correto, no 567, para o pushback. Parei. No 273, a descida para 3000 pés, o ajuste no 012. 3000, 1012, voo no 273. Final, cheque o pré, cheque pré-pouso e torre 1895, bom pouso. 1895, boa tarde. Vai para pouso, vai enviar corrida. Bravo, confirme, destino Serra Índia, Eco Índia ou Salvador? Serra Índia, Eco Índia, senhor. Gente, o Yankee Serra Serra, poderia confirmar Serra Índia, Eco Índia ou Salvador? Serra Novembro, Serra Novembro, Hangar da RMAR. Ah, positivo, Hangar da RMAR. Minutos, já estou pousando. C3567 para o táxi, 186 a bordo, 3 horas e 40, altero na Ribeirão Preto. 3567, via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1012, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1012, ajuste 3567. Está autorizado o prosseguimento aqui feito no 0, 1, 2, 7, 3? Autorizado, 1, 2, 7, 3, descendo para 2 mil pés, o ajuste permanece no 0, no 2, reforço estabilizado. 2 mil no 0, no 2, autorizado aqui feito no 0, 1, 2, 7, 3. 3894, passou externo, baixar travado visual. Visual, TAN 3894, ele ficou suspensão 0, ventando 2,0 graus, 1,09. Livre pouso 10, o 3 anos passado. O meu quebrar visual com Serra Índia com Índia? O solo para guardar aqui na posição, 4%. O companheiro pode ingressar no pátio. Salvador, boa tarde, está 3567, ponte espera na 0, próximo. 3567, visual com tráfego na final da 0. Afirma. Após a banda, a companhia autorizada ali, ele mantém, pistão na 0, está 3567. Outra nave, companhia ali, mantém na 0, está 3567. Papá, papai, com papá Serra, pro de Pelô, descendo ao 070. Pro de Pelô, descendo para o 050, é papá Serra. Desce para 4 mil, é com papá Serra. O ajuste em Salvador é o no 0 ou no 2? Para 4 mil, é com papá Serra. Final do X-Ray 10, 1273. 1273, completa final, cheque de repouso, torre 118, decimal 95, compulso. 295, obrigado, 1273. Controle, Mike Ecosca, abandonando o meu para 500 metros, controle, tá bom? Salvador, 1273. Na final do X-Ray 10, sem baixar travado. Sente, 1273, continua a aproximação, aguardando 294, no solo 14, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, 3894. 1260, backup 128.8, vai. Cruzada decolagem na 0, 3567. Corre, Salvador. Tarde, 3564, no ponto de 0, 0. Boa, Tripe, mantém a moto esfera da pista na 0. 3 da Gol, livre pouso, pistão 0, vento 1-3, 0 graus, 1-2, nós. Gente, livre pouso, pistão 0, vamos ver se é diferente. E 567 da TAN decolada 015, transfere controle 120 decimal 8 com voo. 08, até logo, obrigado. Salvador, muito boa tarde, TAN 3567. Boa tarde, TAN 3567, contato da TAN decolagem, sobe o nível de voo 380 na saída água. 380 na água. Gol 755 para o táxi com 140 a bordo, 3 horas e meia, alternando o Campinas. Sente no 042, esse é o nível de voo 050, chegada a Bonf. 219, decimal 9. 219, gostei. Todo Mike Ecosca, torre 118, decimal 95, uma pose. 1895, braço, boa tarde. Salvador, papão meu, Mike Ecosca. Mike Ecosca, reporte no, na vertical do farol de Itapuã. Farol de Itapuã, Mike Ecosca. Trip 5464, livre decolagem zona 0, vento 120 graus, 099. Autorizado decolagem, 464. É Papa Serra, tem condições de voar Duna descendo para 2000 para interceptar o Loki? Positivo, direto Duna. Positivo, desce para 2000, ajuste permanece no 0, no 2, é pode estabilizar no Loki. Passará. Toma controle no 208, graças, 564. Foi o mais recuoso que está boa. Mike Ecosca autorizado, cruzamento do eixo da 1-0, reporte para girar base, da 1-7 pela direita, o Mike Ecosca. Reportará para a base pela direita, 1-7, Mike Ecosca. Papá, papá, bravo, Romeu Vitor, aciona a identificação, desce ao nível de voo 070, vanda pro de Bonf para a chegada Bonf. 0070, chegada Bonf, bravo, Romeu Vitor. Controle Salvador, boa tarde, trip 5464, decolou 1600, uma pouca. Contato 64, contato radar na decolagem, sobre nível 190 na saída PUCA. Livre ascensão para 190 na PUCA, 5464.